hoje exibiremos o filme Star Wars, Guerra nas Estrelas, A Vingança do Sith, às 7:30, em frente à Associação dos Moradores. Entrada franca, compareça! Hoje exibiremos o filme Star Wars, Guerra nas Estrelas, A Vingança do Sith, às 7:30, em frente à Associação dos Moradores. Entrada franca, compareça!